vento a soprar e toda a impureza ele vai revelar. Tocaram na igreja sem nenhum pudor, e quem toca na noiva toca no Senhor. Chegou a hora, o tempo é de consagração. A igreja deve estar debaixo da unção. Quem usa de engano não vai se esconder. O Espírito que é santo a casa vai varrer. Deus vai trazer à tona a enganação. As máscaras do templo vão cair ao chão. Mexeram com o dono de todo o poder. Seus olhos como chamas tudo pode ver. Ele está caminhando em nossa direção. A espada afiada está em suas mãos. Ai de quem a sua glória intentou roubar. Como Nabucodonosor, Deus vai fazer passar. A glória é para ele, não toque no que é dele. O Senhor da igreja é ele, o louvor é para ele. A eternidade é dele, é tremendo o trono dele. Ai de quem mexer com ele, todo o poder é dele. A igreja adora ele, ela é a noiva dele. O Senhor do reino é ele, majestade, honra ele. Santificação pra ele, adoração a ele. Ninguém rouba o que é dele, não há outro como ele. Só ele, toda glória é dele. Santidade a ele, vou dizer quem é ele. Jesus é o nome dele. Ele está caminhando em nossa direção. A espada afiada está em suas mãos. Ai de quem a sua glória intentou roubar. Como Nabucodonosor, Deus vai fazer